Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Eu expliquei a vocês que não somente o Evangelho apresenta bem-aventuranças, mas o Apocalipse também. E no programa anterior, eu prometera ler as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. Que era a página que Mohandas Karamchand Gandhi, o libertador da Índia, considerava como a mais bela do mundo. E é mesmo. Nós podemos dizer que o Sermão da Montanha de Jesus são normas para os governos dos povos na medida em que eles forem amadurecendo. Porque a humanidade saiu da era da pedra lascada, de fases mais primitivas na sua evolução e chegou a duras penas aos dias de hoje. E pode melhorar, e vai melhorar. Porque o Apocalipse não termina dizendo que o mundo acabou, pelo contrário. Os capítulos 21 e 22, ele fala em novo céu, nova terra, nova Jerusalém, na árvore da vida eterna. Capítulo 22 do Apocalipse. E ele me mostrou o rio da água da vida eterna, resplandecente como cristal, que sai do trono de Deus e do Cristo. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. E ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do seu Cordeiro. E os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome de Deus. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, Estas palavras são muito fiéis, verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E prometeu o Cristo: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12, e repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículos 13 e 14 do capítulo 22. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que lhes assista o direito à árvore da vida eterna e para entrarem na cidade pelas portas. Observem bem. Eis que repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas cadê Jesus? Está dentro de você, meu irmão, está dentro de você, minha irmã, o Cristo interno. Ele disse que nós somos o templo do Deus vivo, o altar que ele prefere para a sua glorificação. É o coração de cada um de nós. Ele nunca esteve longe. Ele diz que não nos deixaria órfãos e permaneceria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele não demora para voltar. Ele já está aí dentro de você. A outra visão que está no versículo 7 do capítulo 1. Eis que Jesus vem sobre as nuvens. E todos os olhos o contemplarão, inclusive os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Isso é uma visão coletiva da qual toda a humanidade participará. Mas no conforto, no apoio, na amizade, no companheirismo de que nos fala João Evangelista, também no capítulo 1, no versículo 9, esse companheirismo, Jesus é dele campeão. E se ele disse que não nos deixaria órfãos e estaria junto a nós todos os dias até o fim dos tempos, de que é que você está reclamando? Eis aqui João Evangelista falando. E essas palavras nascem do coração de Deus e do Cristo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Por isso, por ter essa coragem, ser companheiro no gáudio, na alegria e na tribulação, ele diz no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Esta voz vai lhe dizer: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer, dá testemunha a isso aqui. Quer dizer, eu dou testemunho em Jesus, eu creio em Jesus. Não, tem que pegar os ensinamentos dele e proclamá-los. Tem que tomar das suas lições e cumpri-las. Não somente enquanto se está dentro de um templo respeitável, mas que são quatro paredes. Mas principalmente quando se põe o pé na rua e se vai para a empresa, e se vai para a casa, e se vai para o comércio, e se vai para a diversão, e se vai para o estudo. É ali que nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cristo. O que significa dizer, admitir os seus ensinamentos. Se nós lavarmos as nossas vestes no sangue do Cristo, aí nós mereceremos, como ele próprio diz, a riqueza da árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas servindo para a cura das nações. Quer dizer, temos que estudar o Cristo, analisar os seus ensinamentos, vivê-lo à luz do amor, não do ódio. Deus é amor. Então a Bíblia tem que ser entendida sob o prisma do amor, não de outra forma, senão essa tragédia que os séculos demonstram. Muitas vezes. Mas agora o sermão da montanha de Jesus, para o bom desempenho da política de Deus. Novo céu, nova terra, já expliquei. Nova Jerusalém. Essa modificação tremenda que vem sobre a humanidade. Porque lá no versículo 1 do capítulo 21, está dito claramente: e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E no versículo 2, eu, João Evangelista, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, vestida como noiva adornada para o seu esposo. Tenho batido bastante nessa tecla para mostrar que a grande reforma do mundo está aqui, predita por Deus através do Cristo, e será realizada pela ação do Espírito Santo. Mas temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cristo, no seu sacrifício. Porque seu sacrifício é esperar que nós amadureçamos a ponto de entendermos o que significa a sua palavra. E pararmos de restringi-la às mesquinharias que temos como grandes problemas nossos. Geralmente não passam de mesquinharias. Bem-aventuranças do sermão da montanha de Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Jesus ensinava, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguem, quando vos injuriam e, mentindo, fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram eles os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que lhes assista o direito à árvore da vida eterna e para entrarem na cidade pelas portas, não como bandidos salteadores, mas para merecermos usufruir dos 12 frutos, de forma que não passemos fome, nem do corpo, nem do espírito, e para que nos possamos medicar com as folhas dessa árvore que servem para a cura das nações. É bom lembrar que é necessário que lavemos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, quer dizer, aprendamos a sua doutrina. Porquanto Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 12, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E não somente os seres humanos se encontram nesta época terrível, doentes ou ameaçados pelas mais estranhas enfermidades, inclusive aquelas que lhes perturbam a mente. Isso também acontece porque se esqueceram das palavras de Deus por intermédio do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Misericórdia quero, não holocausto, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifício. A ligação com o mundo espiritual é permanente. Mas para que ela seja profícua, no caminho do bem, entre humanidade de baixo e humanidade de cima, temos que viver o amor fraternal, que é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Deus é amor, disse João, evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16. E nós cremos e conhecemos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É preciso unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Pela força da oração, e não foi à toa que o Papa João Paulo II declarou que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. E diz Jesus: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Lembremos-nos de Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Ele adverte: os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso me lembra uma passagem da vida de Santa Clara de Montefalco, que em seus últimos dias terrenos jazia em seu leito no convento de Santa Cruz, de que era abadesa. Destaca o Clóvis Tavares na Mediunidade dos Santos. Uma vez mais, Clara de Montefalco cai em êxtase e, depois de dirigir palavras de conforto e esclarecimento às suas irmãs, percebe espíritos benfeitores junto ao seu leito de agonizante. Levanta os olhos e os braços aos céus e declara: eis aqui Santo Agostinho, eis também São Francisco e outros santos do paraíso que me estão chamando. Santa Clara também percebeu a presença em sua cela, antes de morrer, de entidades espirituais sofredoras, sim, porque elas se aproximam quando veem muita luz, e Santa Clara tinha muita luz. Basta ver que no momento da sua volta ao Pai, é a forma que Jesus falava sobre a morte, ela vê entidades luminosíssimas, e aqueles espíritos que andam pelo mundo para perder as almas, de que fala o Papa Leão XIII, quando vem a luz, querem se aproximar para tirar algum proveito. Eles também são filhos de Deus. E no fundo, no fundo, querem a salvação. A salvação que vem de Jesus. Conforme lemos no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram mandados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, porém, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa Jerusalém hoje, meus amigos e irmãos, é o mundo inteiro no qual vivemos todos nós. E esse apelo de Jesus, nós o encontramos de certa forma no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, porém, quando me buscardes de todo o vosso coração. A ceifa e a vindima estão aí, em plena efusão, em pleno acontecimento. Apocalipse de Jesus, capítulo 14, versículos 14 a 20. Mas que todos nós nos fortaleçamos em Cristo Jesus. Que não queiramos ser joio, mas trigo. E que passemos a proclamar a todo instante: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Porque assim é que termina o Apocalipse. E ele virá. Porque o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Quem disse isso? Jesus. No seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim termina o Apocalipse, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, sem as quais não pode haver bondade e amor. Evidentemente, eles falam da justiça e da verdade divinas. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, porquanto ainda estamos aprendendo a tê-la corretamente, até que ela se transforme de vontade em boa vontade, vontade acertada, vontade firme, vontade iluminada pela sabedoria de Deus. Portanto, seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Evidentemente que o pão para o espírito, a comida que não perece, o pão transubstancial, porque o alimento para o corpo, iremos, ó Pai Celestial, consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis jamais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração do Pai Nosso, Pai de todos nós. Vejam que Jesus não disse Pai meu, disse Pai Nosso. Um Pai que abraça a todos, um Pai ecumênico, cósmico, universal. Portanto, o Pai Nosso é a prece ecumênica de Jesus. Qualquer um pode entoá-lo. Ele não se aprisiona a crença alguma, é libertário. Trata-se de uma oração universal, como é universal o Cristo de Deus. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, xintoísta, umbandista, espírita, esoterista e assim por diante, pode proferir estas palavras sem que se sinta constrangido na sua crença. É a prece ecumênica por excelência. Abraça a todos. Agora, Jesus, nós que cremos em ti, cremos. Como ontem, como hoje, como amanhã, como eternamente, nós cremos em ti, Jesus. Sabemos que a tua misericórdia é que nos sustenta, é que sustenta a legião da boa vontade. Então nós te pedimos saúde para os nossos corpos, inspiração para o nosso serviço, competência para o nosso espírito. E temos certeza de que o conseguiremos, porque nos ensinaste que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a qualquer monte: sai daqui, lança-te ao mar. E assim acontecerá. E esses montes são as dificuldades que, pela força da nossa fé, que alimenta o nosso trabalho, podem ser facilmente afastadas do nosso caminho. Volve então, Senhor, o teu olhar compassivo para nós e para os nossos doentes, do corpo e da alma, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Agora cada um de nós tem um pedido a te fazer. Disseste também que tudo aquilo que pedirmos a Deus na oração, Ele nos concederá. Sabemos que desde que tenhamos construído um bom merecimento e que não peçamos absurdos a Deus, que é o nosso Pai, porque nenhum pai de bom senso, para atender ao pedido de um filho, se esse pedido é desequilibrado, vai atendê-lo, porque um bom pai não quer prejudicar o seu filho. Mas tu, Jesus, nos conforta quando nos revela que se pedirmos, Deus nos dará. Claro, e se soubermos pedir. E continuas nos confortando porque Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Pois se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Ou se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso mesmo, Jesus, nosso Mestre e Senhor, queremos pedir-te que coloques neste copinho d'água um medicamento perfeito para cada um de nós, aquele remédio que colocaste nas águas do Jordão e nas águas de Siloé. Bálsamo celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. Afasta de nós, Jesus, antes de tudo, a cegueira espiritual. Nós te pedimos, divino amigo, coloca neste copo d'água o medicamento celeste de que tanto precisamos. E que estes doentes, em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Como nos ensinou o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porque as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Porque dizes no Apocalipse, na carta à igreja em Éfeso, versículo 7 do capítulo 2, o livro das profecias finais: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, darei a comer os frutos da árvore da vida eterna que se encontra no paraíso de meu Deus. Diante disso, se perseverarmos, porque na nossa perseverança salvaremos as nossas almas, haveremos de cantar como os anjos da milícia celeste quando anunciaram aos pastores no campo, portanto ao povo mais simples, que para mim é a elite de um país: o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Deus está presente. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.